Graça e paz, irmãos e irmãs, é com gratidão que nós vamos ler mais um capítulo da Bíblia. Primeiro, o livro de Reis, no capítulo 21. Primeiro livro de Reis, no capítulo 21. Agradecemos ao Senhor, porque estamos encerrando mais um livro da Bíblia. Depois vamos ter só mais um capítulo. Eu agradeço de modo particular, porque no dia 18, anote aí, dia 18, daqui a 5 dias, a pastora Margarete vai completar mais um aniversário. Então, eu tenho certeza que se você anotar e mandar uma pequena mensagem para ela, ela vai ficar muito feliz, nós vamos ficar muito felizes com com essa lembrança. Que o Senhor nos abençoe e nos livre do mal. Esse capítulo 21 tem como orientação geral essa ideia de pessoas que foram muito más perante os outros, tem aquele mal, aquela pessoa má com temperamento mais fraco, tem a pessoa má com temperamento mais forte, tem um mal que é morno, omisso, mas de qualquer jeito são pessoas más. Que o Senhor nos livre do mal e nos livre dos maus, como diz sempre meu irmão, quando nós nos falamos. Tá bem? Então vamos ler a devocional de abertura, e como o capítulo é extenso, eu já vou para a leitura do capítulo, para que nós possamos identificar esses três grupos de homens e maus, né? Mulheres, pessoas. Mas diz assim o nosso irmão Everson, quem mandou, e equipe de abertura mandou do GIF, tá bem? Você pode encontrar lá no GIF. Ele disse: "Bom dia, deem graças ao Senhor porque ele é bom." Deus não é mau, olha só, irmãos e irmãs, é o contraponto. Deem graças ao Senhor porque ele é bom, o seu amor dura para sempre. Salmo 136, versículo 1. Quando louvamos, algo poderoso acontece dentro de nós. O desânimo perde a força, as dúvidas se dissipam e a presença de Deus se torna mais real. O louvor nos lembra de quem Deus é: fiel, justo, amoroso, poderoso. Ele é digno de todo o nosso reconhecimento, não apenas quando tudo vai bem, mas também quando enfrentamos o vale da sombra da morte. Vamos orar. Senhor Deus, eu te louvo e te exalto, pois tu és digno de toda honra e glória. Em meio às lutas, escolho te adorar com o meu coração. Renova em mim um espírito de gratidão e fé, e que meu louvor suba como um incenso agradável diante de ti. Que minha vida seja um testemunho do teu amor e da tua fidelidade. Fortalece-me, Senhor, para te adorar em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvamos a Deus por essa devocional de abertura. Eu repito, nós só vamos ter mais hoje e mais um capítulo. E encerramos mais um livro. Graças ao Senhor por isso. E repito também, dia 18 de junho, aniversário da pastora. Vamos ficar felizes com o seu abraço, uma palavra, o que você, uma canção que você quiser, aqueles que oram por nós, quiser enviar para ela. Vamos ficar muito felizes, tá bom? Só falta dizer a você, ou tô dizer a você, que ontem nós ficamos sem internet em todo o bairro aqui. Houve uma queda da internet, por isso não enviamos ontem. Mas o Senhor está nos permitindo, enviar hoje, fazer hoje a leitura, e nós nos alegramos por isso. Agora vamos direto. Primeiro Reis, capítulo 21. Primeiro Reis, capítulo 21, versículo 1. Diz assim o texto: passados esses acontecimentos, Nabote, o jezreelita, tinha conseguido formar uma boa plantação de uvas em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe solicitou a Nabote: cede-me tua vinha para que eu a transforme em horta, já que ela está situada junto ao meu palácio. Em troca, te darei uma vinha ainda melhor, ou, se preferires, pagarei em dinheiro o seu valor. Todavia, Nabote replicou ao rei: Yahvé me livre de te entregar a herança de meus pais. Então Acabe foi para o palácio, irritado e muito aborrecido por causa da resposta e do modo de falar de Nabote de Jezreel, porquanto lhe havia dito francamente: não lhe entregarei a herança de meus pais. E por isso estendeu sobre o leito, voltou o rosto para a parede e não quis comer nada. Sua esposa Jezabel aproximou-se dele e questionou: por que estás tão chateado a ponto de rejeitares a comida? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, vende-me a tua vinha, ou se preferires, te darei em troca outra vinha. Mas ele prontamente retrucou: não te entregarei minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, o admoestou: é assim que governas sobre o reino de Israel? Levanta-te, come e alegra o teu coração. Eu mesma te darei a vinha de Nabote de Jezreel em tuas mãos. Depois ela escreveu umas cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo real e enviou-as aos anciãos e aos nobres que habitavam com Nabote na sua cidade. E nessas cartas escreveram o seguinte: proclamai um jejum geral e fazei Nabote sentar-se entre os primeiros do povo. Fazei comparecer diante dele dois homens inescrupulosos que o acusem deste modo: tu amaldiçoaste a Deus e ao rei. E em seguida, levai-o para fora e apedrejai-o até a morte. Até a morte. Os homens da cidade de Nabote, as autoridades e os notáveis que viviam na mesma cidade, fizeram tudo de acordo com o que Jezabel havia tramado, segundo estava escrito nas cartas que lhes enviara. Decretaram um tempo de jejum e expuseram Nabote no meio do povo. Em seguida compareceram dois homens, filhos de Belial. Para você entender, não é só o nome de uma divindade. Quando você fala em filho de Belial, é o filho do mal mesmo, né? Daquilo que é antideus, tá bom? ante o reino de Deus é a besta mesmo, tá bem? Mas também uma divindade. Filhos de Belial, sem escrúpulos, e lhes postaram na frente dele e passaram a acusá-lo diante do povo reunido, exclamando: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Então o conduziram para fora da cidade e o sentenciaram ao apedrejamento público, e assim foi morto. Mais tarde mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi executado por apedrejamento e morreu. Quando Jezabel foi informada que Nabote havia sido apedrejado e tinha morrido, exortou Acabe: Levanta-te, homem, e toma posse da vinha de Nabote, o Jezreelita, a qual ele recusou te entregar, porque Nabote já não vive, mas está morto. Assim que Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e dirigiu-se até a plantação de uvas e tomou posse dela. Irmãos e irmãs, é chocante, né? Mas o reino de Israel estava na mão de Acabe e de Jezabel. E você vê essa maldade, né? Acabe era mau, embora tivesse um temperamento fraco. Ele era um fraco. Só que era mau. Mesmo sendo fraco, há muitas pessoas mais introspectivas, não tão fortes, mas tementes a Deus. Ele não, ele era mau. Jezabel, por outro lado, tinha um temperamento muito forte. E como é bom quando a gente tem líderes com temperamento forte, desde que esse temperamento esteja controlado pelo espírito. Ela não. Ela tinha um temperamento forte, mas era má. E aqueles que obedeceram eram o pessoal omisso, né, que fica em cima do muro, vê essa bestialidade e vai lá e obedece. Então há muita gente. Não há problema se você não é tão fraco nem tão forte, mas que tenha o discernimento diante de Deus e não faça aquilo que é desagradável ao Senhor. Então, essa história bíblica ilustra dramaticamente a malignidade humana. Guarde isso. O capítulo 21 ilustra dramaticamente a malignidade humana. Tamanha quantidade e as formas de malícia, hipocrisia, deslealdade, covardia expostas. Há três tipos bem claros de pessoas maldosas aqui retratadas. Agora sigo a BKJA. Número 1. Acabe, que era mau, mas com uma personalidade fraca e temerosa. Então não adianta ser fraco, porque há muitos fracos que dependem do Senhor. Ele não. Ele era fraco e era mau. Número 1. Número 2. Jezabel, uma mulher muito má e de temperamento forte. Já disse e vou repetir. Que bom quando temos pessoas com temperamento forte, controlado pelo Espírito do Senhor. Ela não, ela era uma mulher má, bestial. Então, Acabe era mau com uma personalidade fraca e temerosa. Jezabel, uma mulher muito má e de temperamento muito forte. E terceiro, os líderes. Ora, o que você espera de líderes? Um posicionamento, como é bom quando temos líderes que se posicionam diante de situações chave na vida de uma família, na vida da igreja, na vida da sociedade. Como é bom quando temos líderes, mas Esses líderes, esses anciãos, têm que ter posicionamento segundo a vontade de Deus. Os líderes aqui, os anciãos, que também eram malignos, eram líderes malignos, sem caráter, despersonalizados, subservientes, aquele tipo de gente que sempre alega: não sei, não posso, não é comigo, só cumpro ordens, e vai lá e acaba fazendo parte da malignidade e da maldade também. Então, três exemplos: o homem mau com uma personalidade fraca; em segundo lugar, uma mulher má com temperamento forte; e número três, líderes maus, sem caráter e despersonalizados, subservientes, né, que jogam a responsabilidade para quem está acima deles. A responsabilidade, irmãos e irmãs, na observância da palavra de Deus e, portanto, a verdade e ao direito, é um dever da consciência de cada pessoa, de cada um de nós, e sempre maior do que um mandado do rei ou qualquer outro ser humano. Não é porque é rei, não é porque é um líder acima de você, que você vai aceitar qualquer coisa, né? Vão te mandar matar alguém, você vai lá e mata porque o líder mandou, ou rouba porque o líder mandou. Não. Então você tem que se posicionar, tá bem? Então é isso que o capítulo retrata. Dando prosseguimento, Deus vai falar com o profeta, versículo 17. Então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Elias, o profeta de Tisbé, nesses termos: prepara-te, desce ao encontro de Acabe, rei de Israel. Oh, que tristeza, hein? Rei de Israel, que está em Samaria. Ele está visitando a plantação de uvas de Nabote, onde desceu para tomar posse. Deixa eu tomar meu chazinho aqui, irmãos. Naqueles pedidos de gratidão, naquelas expressões de gratidão aí, pedido de mandar mensagem, também peço a você. Estou com 2 meses já, maio e junho, 1 mês e meio, né? Da necessidade de um novo ajuste na insulina. Isso está me incomodando um pouco, e nesses 11 anos de diagnóstico de diabetes, vez por outra, isso pode acontecer. Uma vez no ano ela se altera, né? Então peço a você oração também para isso. E quando, versículo 19, e quando o encontrar, isso lhe dirás: assim diz Yahvé, assassinastes teu semelhante, e ainda tens a impiedade de se apossar de sua propriedade. E diz mais: portanto, assim determina Yahvé, o Senhor: no local onde os cães lambem o sangue de Nabote, lamberão igualmente o teu sangue. Isso mesmo, todo o teu sangue. Veio o juízo do Senhor, irmãos. E quando Acabe viu Elias, lhe disse: então, finalmente me encontraste, meu inimigo. E Elias replicou: sim, eu te encontrei, porque te vendeste para fazer o que diante de Yahvé é abominável. Por isso ele lhe afirma: eis que trarei desgraça sobre ti, devorarei os teus descendentes, exterminarei da tua família todos aqueles que são capazes de urinar na parede e que vivem em Israel, sejam escravos ou livres. Acabar com a descendência, né? Principalmente os homens. e farei com toda a tua casa como fiz com as famílias de Jeroboão. Eu farei com toda a tua casa como fiz com as famílias de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasá, filho de Aías, porque me provocaste a ira e induziste Israel a pecar. Quanto a Jezabel, assim fala Yahvé, o Senhor: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Olha o juízo do Senhor de novo. Por isso que a gente chama espírito de Jezabel, né? Uma idólatra, promíscua, uma prostituta cultural, adoradora de Baal, uma mulher má e que induziu Israel ao pecado. Quem morrer da família de Acabe na cidade, os cães o devorarão, e as pessoas que morrerem no campo, as aves do céu cuidarão de consumir seus cadáveres. Assim jamais houve alguém de caráter semelhante ao de Acabe, que foi capaz de vender para fazer o que era mal perante Yahvé, o Senhor sendo instigado por Jezabel, sua esposa. Ele tomou atitudes horríveis, seguindo os ídolos, a exemplo de tudo quanto fizeram os amorreus, os quais Yahvé expulsou de diante dos filhos de Israel. Ao ouvir as palavras do profeta, Acabe rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Ele se deitava sobre panos grosseiros e caminhava triste e abatido, com toda a mansidão entre as pessoas. Rasgar suas vestes aqui é um sinal de lamento, né? De grande tragédia que está para vir. Às vezes isso era feito por alguém que se quebrantava diante de Deus, né? Diante de um momento difícil, da morte de alguém, ou de uma situação mesmo de juízo, mas de quebrantamento. No caso de Acabe, não havia quebrantamento nenhum. Ele só estava sofrendo pelo que o profeta disse que ia acontecer. Então, versículo 28 e 29 para fechar. Então, a palavra de Yahvé, o Senhor, veio novamente ao tesbita Elias, dizendo: viste como Acabe tem se humilhado diante de mim? Considerando, pois, que ele tem sido humilde em seu proceder diário, não mais trarei a desgraça que prometi sobre ele agora durante a sua vida e reinado, mas trarei durante o império do seu filho. Não teve jeito, o juízo estava posto, né? Não foi feito ali agora, naquele momento, naquele instante, mas o juízo estava decretado. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje a nossa devocional é uma devocional intercessória. Nós temos que orar. Nós temos que orar porque os dias que vivemos são dias maus. E nós estamos cercados. E isso ainda se avolumará. Vai ganhar intensidade, intensificará. Nós vivemos momentos maus e o volume dessa maldade vai crescer, da idolatria, da concupiscência, da prostituição e de tantas outras coisas, de pessoas ocupando lugares na casa de Israel e na igreja que não deveriam estar ocupando, às vezes pacatos demais e deixando outras pessoas, como Acabe fez, influenciarem sua vida. Outras pessoas muito fortes, como Jezabel, mas conduzindo o povo à desgraça, e outros omissos. Então, esse é um momento de oração. É um momento de oração, porque a malignidade só vai crescer. A malignidade só vai crescer. Por quê? Porque vai se manifestar o anticristo, a besta e o falso profeta. Eu não vou entrar nisso agora. Por quê? Ah, pastor, você fala, mas não entra. Irmãos, é que quando a gente for ver Daniel, aí você tem que trabalhar. Vai ver Mateus, em alguns textos, vai ter que trabalhar. Tessalonicenses vai ter que trabalhar. Não dá para, pelo menos meia hora em cada devocional, vai introduzindo e vai falando sobre essas questões. Agora é para ver. Acabe, Jezabel e a desgraça que veio sobre eles e os omissos, né? Então não seja omisso. Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos orar para que Deus nos livre de pessoas muito fracas que ocupem liderança na casa do Senhor, mas que se deixem influenciar pela malignidade, em nome de Jesus. E eu vou estender, livre, o Senhor nos livre na nossa família, na igreja, nos livre na sociedade de seres malignos, de anticristos. Antes do último e pior anticristo, da pior besta, do pior falso profeta, ao longo da história, nós já tivemos vários anticristos, pessoas que se colocaram contra o reino de Deus. Que o Senhor nos livre de homens fracos, mulheres muito fracas e que acabam deixando outras pessoas malignas governarem e fazerem aquilo que. Fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Ore por isso. Ore por isso. Pastor, mas não está escrito que vai acontecer? Está escrito, mas também está escrito para nós orarmos sem cessar, para que o Senhor fortaleça a igreja, a fim de que um maior número de irmãos e irmãs esteja preparado para esses dias maus e que vão piorar muito mais. Então, nós precisamos de virgens, ou seja, a igreja que entra com o óleo do Espírito para as bodas do Cordeiro. Se não tiver óleo, não entra. Se você olhar na parábola, ah, não é que depois elas pediram emprestado e conseguiram um empréstimo, ou foram buscar e o cordeiro esperou. Não vão entrar. Não vão entrar. O texto é muito forte. Parábola das 10 virgens. Então, em nome de Jesus, que o Senhor nos livre de líderes fracos e que vão deixando a casa governada por pessoas de má índole, de maldade, malignas. Em segundo lugar, que o Senhor nos livre do espírito de Jezabel, espírito da idolatria, da concupiscência, do pecado, da prostituição. O Senhor nos livre de líderes fortes também, porque ela era muito forte. O Senhor nos livre de líderes fortes, mas que são tão malignos quanto Jezabel. Pessoas malignas como Jezabel. O Senhor nos livre. Ore por isso. Senhor, livra minha casa, igreja, sociedade, nos ajude como igreja a não ter homens como Acabe, a não ter mulheres como Jezabel, em nome de Jesus. Seja bem prático, bem direto. Nos livre de líderes que sejam como Acabe. Número 2, livra-nos de homens e mulheres como Jezabel, que estão com o espírito de Jezabel. né? Ou seja, o espírito, a inclinação do ser para Jezabel, né? Para tudo aquilo que contraria a vontade de Deus. E terceiro, nos livre de líderes que estão debaixo desses principais líderes ou anciãos, depende do nome na sua denominação, né? Então, Senhor, nos livre de pessoas que são omissas, que ficam em cima do muro e que dizem assim: ah, me deram ordem, eu fui lá e fiz. Ou então não me deram ordem, eu deixei passar. Que o Senhor nos livre de pessoas assim. Porque pessoas assim acabam apedrejando, como foi feito o apedrejamento de Nabote, acabam participando da malignidade. Que o Senhor nos livre de líderes que ocupem posição importante na casa, na família, na igreja, na sociedade, na denominação, na sociedade como um todo, que sejam omissas. Porque enquanto elas são omissas, o mal vai se espalhando. Que o Senhor nos livre, fica essa palavra como a nossa devocional, de homens fracos, comandados para a malignidade, de mulheres fortes que são usadas pela malignidade, e aqui homem e mulher pode oscilar, né? Pode ser o homem mais forte, a mulher mais fraca, não importa. Seres humanos, nos livre de seres humanos que sejam fracos e permitam a malignidade, ou que sejam fortes e pratiquem a malignidade, ou líderes omissos que ficam assistindo as coisas acontecerem. Então, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que isso ajude você nos seus momentos de oração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a inspiração, o poder, a comunhão, a consolação, a direção do Espírito de Deus seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.